árvore quando é cortada. Chora e sofre de tal maneira, pois vê que o machado que sangra o seu tronco também é feito de madeira. Reinador, reinador, reinador. Assim que ela falou. acordou. Se tu quisesse paz, ia querer também a liberdade, mas tu treme só de pensar. Tu prefere o controle dos corpos. Se quisesse paz, ia querer também ficar em silêncio, mas tu é tiro, é porrada, é bomba, é tanque de guerra na praça. Tu quer calar o outro pra tua voz se destacar ainda mais. Tu quer ter mais que o outro, às custas do outro, e quer que o outro não reclame. A tua paz, doutor, é pisar no de baixo e não ouvir o grito. Quer paz porra nenhuma, tu só não quer ser incomodado. Tu quer a ordem, tem um tapete muito limpo sobre um mar de sangue no assoalho. Tu quer instaurar o caos pra inventar a pílula da salvação. Tu quer os peitos comprimidos pra melhor vender, comprimidos.